André Cidis, o mural de Ibicoara. Já sabe quem é, né? Sabe explosão. O som do momento, vem comigo, vem, vem comigo, vem. E caralho, grave que tá mandando paz novinha que é rabuda. E ao comando do grave, sua bunda puxa. O grave que tá mandando paz novinha que é rabuda. E ao comando do grave, sua bunda puxa, puxa, puxa. Sua bunda puxa, puxa, puxa. Sua bunda puxa. Pulsa, sua bunda pulsa, pulsa. Vai pulsando, vai pulsando, vai que vai, vai, vai. Pulsa, pulsa, sua bunda pulsa, pulsa. Tá gostoso, né, danada. Pulsa, pulsa, sua bunda pulsa, pulsa, pulsa. Vai pulsando, vai pulsando, vai. Pulsa, pulsa, sua bunda pulsa, pulsa. O que é isso? Pulsa, pulsa, sua bunda pulsa, pulsa. Joga pra cima, big man. É o grave explosão. Som do momento, CR Produções 739-8114-3361. O grave que tá mandando paz novinha que é rabuda. E ao comando do grave, a sua bunda pulsa. O grave que tá mandando paz novinha que é rabuda. E ao comando do grave, ha, ha, ha. Pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. A sua bunda pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa. Vai pulsando, vai pulsando, vai pulsando, vai, vai, vai. Pulsa, pulsa, a sua bunda pulsa, pulsa. Tá gostoso, tá gostoso, vai. Pulsa, pulsa, a sua bunda pulsa, pulsa. O que que é isso? É gostoso demais. E pulsa, a sua bunda pulsa, pulsa. E tá gostoso, né? Pulsa, pulsa, e a sua bunda pulsa, pulsa. Joga pra cima, big man. O que é isso, o que é isso? Tá gostoso, tá gostoso. E a grave explosão novinha. O som do momento, que é isso, que é isso? A sua bunda pulsa.